do DMN. Os Loki ficam em choque quando a gente sobe e treme. Minha guitarra somando com os BPMs. Cê vai perder se vim bater de frente. Meu compromisso com um tantão de gente. Cultura em movimento, movimentando minha mente. Não tem santo que ajuda filho da culpa. Cobrança tá na esquina, na outra rua. E eu nunca mesmo usei a carapuça. Tudo que eu já cantei, só quem ouve escuta. Tô na selva que nem louco pelos meus. Sou leão desde quando meu rap nasceu. A sustância da ideia vale muito. Se não tem pra trocar, o coração tá murcho. Fazer valer cada palavra que sai da boca. Desde o eu te amo, obrigado pela força. Gosto de rap que faz minha cabeça. Balança meu corpo e meu povo fortaleça. A música que vem da alma conquista corações. Capta energia e boas vibrações. Não gosto desse individualismo corriqueiro. Os falsos mafagafos querem ser os primeiros. Cê viu, né? Não dá nem pra andar junto. É praga do deserto querendo tomar o mundo. A brisa vem, a brisa vai. Na brisa é quem pode mais. A brisa vem, a brisa vai. Na brisa é quem pode mais. Sem GPS na rua, sem mapa, sem autoajuda. Os dias tão difíceis, a caça agora mais um truta. Caçadores de cabeça de malandro gueto. Nos convida a esperteza de rever conceitos. A pauta é a respeito do tal preconceito que não vê direito quem é o suspeito e é daquele jeito. Vem no carro preto e vai, dispara e sai voado. Na mente do extremista ali tá todo mundo errado. E pode sumir do mundo quem não for da honestidade. Que atrapalha essa cidade, pó da paz e a liberdade. São honestos sádicos, caçadores práticos, jogando esse joguinho de limpar o gueto rápido. Coisas que só tando na pele pra saber. Ou é um leão na caça ou lebre a se esconder. Então ponha-se a correr. Quando amanhecer o dia esteja pronto pra viver. Mas por Deus eu sou leão, leão, leão. Mas por Deus eu sou leão, leão, leão. A brisa vem, a brisa vai. E a brisa é quem pode mais. A brisa vem, a brisa vai. E a brisa é quem pode mais. Eu acho que é desse jeito mesmo que você fala. Eu gostei, pra falar a verdade, eu gostei da ideia. Mas agora eu tô vendo como é que ela vai bater na rua. O que o povo vai achar? É, pode ser, né, mano? Ela tá dizendo, ela não tá só falando, né, mano? Então.